Senhor, Ele é bom. Sua benignidade, um eterno dom. Deus dos deuses, com amor sem fim, em cada milagre, Ele é nosso sim. Sua benignidade é para sempre, em cada passo Ele é presente. Louvai ao Senhor dos Senhores, Seu amor nos traz novos amores. Criador dos céus com sabedoria, estendeu a terra, fez noite e dia. O sol brilha, a lua resplandece, na sua bondade a alma se aquece. Sua benignidade é para sempre, em cada passo Ele é presente. Louvai ao Senhor dos Senhores, Seu amor nos traz novos amores. Ele nos guia no deserto a andar, livra do mal, faz o mar se abrir. Com mão forte nos faz triunfar, na sua graça podemos existir. Ele feriu reis com poder e glória, deu a nossa herança, escreveu nossa história, lembrou da humilhação, nos redimiu. Na mesa do Pai, somos reunidos aqui. Sua benignidade é para sempre, em cada passo Ele é presente. Louvai ao Senhor dos Senhores, Seu amor nos traz novos amores. Louvai ao Deus dos céus com sua benignidade é nossa canção. Para sempre, Senhor, vamos louvar na Tua presença, sempre descansar.